game. FMA. Kiss me. Baby, sem o seu não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar. Baby, sem o seu não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar. Baby, sem você não vivo, já te expliquei isso. Do nosso amor, preta, eu não desisto. Tantas coisas juntos a gente passou. Sem dinheiro da condução pra te visitar. Meu amor, não diz que vai me abandonar. Sem você fica difícil até caminhar. Combinamos que em 3 meses íamos noivar. Futuramente se pá, casar. Baby, sem você não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar. Baby, sem você não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar. Baby, não me atende mais, não quer mais falar comigo. Me bloqueou do Face, me excluiu dos seus amigos. Apagou nosso álbum de recordação. Realmente quer me tirar do seu coração. Se vacilei, se errei, te peço perdão. Não se esqueça dos nossos momentos bons. Na praça, sentado sobre o brilho da lua. De rolê pelas ruas do MA. Baby, sem você não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar. Baby, sem você não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar. Baby, atende o celular, eu quero conversar. Tentar te explicar se não dá pra acabar. Quero entender o que houve com você. Por favor, me atende. Alô? Oi. Não adianta mais ligar pra mim. Já tô em outra. Por nossa, amor acabou. Amor? Tá bom? Tchau. Baby? Alô? Alô? Baby, sem você não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar. Baby, sem você não vivo, sem o seu sorriso. Sei que tá difícil sem te tocar, poder te abraçar, seus lábios beijar. Amor, quero logo te encontrar.